Se liga, maluco, que a ideia é forte. Juntando pensamentos igual Jack Black. Escola do rock, eu tô na do rap. Snapback, não cap. Vitória a cada hack. Fazer bem a cada track. Sem nunca ter cursado musicoterapia, moleque. Sem nosso carisma, ideia direta. Sem muito melisma, por isso o som prioriza. Ideia concisa, alvo no ponto focal. Meu ideal, ser real. A cada vogal, a cada vocal. Trampando e externado, um sentimento vagal. Sonhar mais irmão. E a preparação, questão de objetivo na vida. Tipo a prova de um atleta, 20 meses de treino pra 20 segundos de corrida. Lute com garra até as 45 da partida. Pobre de bolso, nobre do mic, banco tá osso, longe do Ike. Lamentando a vida financeira, mandei pra ela hype. As contas te chama até pelo Skype. Banco está, não é caça um Nike. Mas também não quero chegar no rolê com minha mina de bike. Falar é fácil, fazer já não é, né? Até que é mais corre errado, mó migué. Finge ser o que não é, nunca consegue ser o que quer. Passe esse estágio sem pressa, seja ágil. Falar é fácil, fazer já não é, né? Até que é mais corre errado, mó migué. Finge ser o que não é, nunca consegue ser o que quer. Passe esse estágio sem pressa, seja ágil. Fala demais, não evolui, só piora. Fala de quem faz no bagulho, aliás, sai fora. Mais inútil que funcionário, querendo ser mandado embora. Procure uma melhora, curto prazo, agora. Seu limite eu fui mano, centrado insano, celeste mundano, sujo puritano. Improvisando dentro do plano, vai moldando a estrada. Calcando essa escada, com a palavra que é espada. Foco na missão que a nós foi confiada. Passa por onde, viva bem. Filosofia de biscoito da sorte, muda a vida de quem? Já te profetada, pano ungido, só deixa o povo iludindo. Fé em Deus de boa, seja justo e ele abençoa. Sem tantas contas, que eu nem dou conta, não lhes aponta. Segura as pontas, faça mais, menos aponta. Bico sujo, desacredita, irrita, se amedronta. Castelo de Lego do prego firmado na areia. A chuva vem e desmonta. Falar é fácil, fazer já não é, né? Até que é mais corre errado, mó migué. Finge ser o que não é, nunca consegue ser o que quer. Passe esse estágio sem pressa, seja ágil. Falar é fácil, fazer já não é, né? Até que é mais corre errado, mó migué. Finge ser o que não é, nunca consegue ser o que quer. Passe esse estágio sem pressa, seja ágil. Se liga, maluco, cai. Se liga, maluco, cai. Se liga, maluco, cai. Se liga, maluco, cai. Se liga, maluco, cai. Se liga, maluco, cai. Se liga, maluco, cai. Se liga, maluco, cai. E aí,